misturar as nossas lágrimas. Vamos perfumar o altar de Deus. Fica combinado assim. Eu oro por você e você ora por mim. Fica combinado assim. Eu oro por você e você ora.